aquece a fé. Palavras que só alimentam dúvida. Ele é Senhor do tempo em meu viver. Escreve o fim da história em meu favor. Nada pode me roubar o tempo, pode destruir a história, se o meu Deus já determinou. Tudo que eu alcancei no altar é bendito. Nada que se levante contra pode prosperar. Não temerei se o vento sopra muito forte, se a tempestade surge inesperadamente. Não ouvirei notícia que enfraquece a fé. Palavras que só alimentam dúvida. Ele é Senhor do tempo em meu viver. Escreve o fim da história em meu favor. Nada pode me roubar o tempo, pode destruir a história, se o meu Deus já determinou. Tudo que eu alcancei no altar é bendito. Está comigo, não há.